Thank you. Salvador, bom dia. TAM 3520 com informação, Charlie. TAM 3520, Charlie confere. Pronto, cópia? Por gentileza. TAM 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 1270. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, cobre o perfil da saída Conde, Golf 677, Aracaju. Aciona no transponder 0260, controle Salvador 120, decimal 8. Conferindo o transponder 0260, né? Afirme, você vai prosseguindo passo a passo até Aracaju. Excelente, 170 nível de voo autorizado. Nossa proposta era ver Golf 677, decola da pista 1-0 com curva esquerda, perfil da saída Conde. Transponder 0260 e Salvador em 120, decimal 8, está 3520. T3520, correto, reporte pronto, pushback. Reportar, obrigado. transformadora, tá? 3520 na posição 3520. Seu 3520 está autorizado para o pushback, pode para um táxi. Pode para o táxi, o seu 3520.